qual é o melhor celular do mundo hoje? Na minha opinião, e na do Nando Moura, é o Xiaomi 17 Pro Max. Se você perguntar para a maioria das pessoas, talvez digam iPhone. Mas se você perguntar para quem entende de tecnologia, de produção de conteúdo e de valor real, a resposta pode surpreender. Xiaomi 17 Pro Max. Foi exatamente isso que o Nando Moura disse no vídeo dele, com o título provocativo. Xiaomi 17 Pro Max, melhor que o iPhone. E ele não estava brincando. Gravando com o iPhone 16 Pro Max, ele confessou: "Há muito tempo eu não sinto tanta vontade de trocar de celular. Desde o Galaxy S3 em 2012, nada me empolgou tanto quanto esse Xiaomi." Por quê? Primeiro porque o Xiaomi 17 Pro Max resolve um problema real dos criadores de conteúdo. Filmar com a câmera traseira sem precisar de notebook, smartwatch ou gambiarra. Ele tem uma telinha na parte de trás, sim, uma tela de monitoramento, que permite que você veja exatamente o que está gravando com a lente principal, que é muito melhor que a frontal. Segundo, porque ele é mais potente que o iPhone. Processador Snapdragon 8 Elite de 3 nanômetros, bateria de 7.500 mAh, quase o dobro da maioria dos top de linha, e câmeras que superam até as do iPhone 17 Pro Max em testes técnicos. E o mais irônico, o Xiaomi pulou do 15 para o 17. Sim, não existe Xiaomi 16. Só para alinhar com o número do iPhone. Copiaram o design? Até que sim. Mas como diz Nando, é um iPhone melhorado. Copiaram a casca, mas colocaram um coração muito mais forte por dentro. Claro, ele não tem o ecossistema da Apple. Quem vive no mundo do Mac, iCloud e AirDrop vai sentir falta. Mas será que isso compensa pagar quase 20 mil reais num celular que só muda de cor e ajusta o quadro de metal? Nando foi direto. Colocar quase 20 mil reais num celular só porque pintaram de laranja me parece ridículo. O Xiaomi 17 Pro Max, por outro lado, entrega mais por menos. Tem até função de carregar outros celulares por indução. Pode recarregar um iPhone ou um Samsung só encostando. Mas tem um porém. Ele provavelmente não virá oficialmente para o Brasil. A Xiaomi foca aqui em celulares de entrada e intermediários. Os top de linha, como esse, ficam de fora. Mesmo assim, Nando não desistiu. Se eu conseguir importar, compro na hora. Quero testar como consumidor de verdade e mostrar tudo aqui. E ele sabe do que fala. Recentemente, comprou dois carros chineses da BYD, um para a esposa, outro para a sogra. E apesar de alguns problemas iniciais, ficou impressionado com o acabamento, o conforto e a tecnologia. Parei do lado de uma Porsche e o cara entrou no chinês. Ficou pasmo, disse: "Puta que pariu, que interior é esse?" A mensagem é clara: a China não está mais copiando, está superando. E o Xiaomi 17 Pro Max é a prova disso. Veja os comentários que os internautas comentaram sobre esse assunto. Lucas Mendes Almeida comentou: "Comprei um Xiaomi 14 e já é absurdo. Imagina o 17 Pro Max." Carla Ferreira Silva: "Nando sempre traz o que importa. Esse celular é o futuro." Rafael Costa Lima: "iPhone é status. Xiaomi, inteligência. Escolha seu lado." Fernando Oliveira Rocha: "A tela atrás é tudo que eu precisava para gravar meus vídeos." Marcelo Henrique Gomes: "Paguei 18 mil no iPhone. Me arrependo todo dia." Juliana Santos Pereira: "Se chegar no Brasil, eu vendo meu iPhone e compro esse na hora." André Luiz Nascimento: "Tecnologia chinesa está anos à frente. O Ocidente dormiu." Tatiane Alves Costa: "Bateria de 7.500 mAh? Isso é sonho. Meu iPhone dura 4 horas. Gustavo Lima Ribeiro: "Nando falando com o coração de criador. Isso é raro." Patrícia Mendonça Souza: "Não é só celular. É uma revolução silenciosa." Será que a verdadeira inovação não está mais em quem inventa, mas sim em quem aperfeiçoa com coragem? Escuta aqui, isso não é só sobre um celular. É sobre escolher o que realmente importa: desempenho, praticidade e valor, em vez de pagar caro por um nome. Todo dia, às 8 da manhã, ao meio-dia e às 7 da noite, a gente traz análises reais, sem viés de marca, só o que você precisa saber para não cair em furada. Se você perder, pode acabar pagando 20 mil reais por uma lata pintada. Corre! Entra agora no nosso grupo do Telegram e também no grupo do WhatsApp. Lá a gente avisa primeiro quando um celular assim chegar. mostra reviews reais e dá dicas de como importar com segurança. É conteúdo que te ajuda a economizar e acertar. Você não vai querer ficar de fora. Créditos. Insanos RX. Clube do conteúdo infinito. Continue vendo conteúdo como esse aqui.